Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos no dia 7 de novembro, domingo, dia 7 de novembro de 2010, e cá estou eu para mais uma emissão. Eu tenho como objetivo hoje trazer-lhe música instrumental de Paul Mauriat. Já falamos sobre ele ontem, também tínhamos dito que íamos falar sobre ele hoje também. Falar, cá está, musicalmente. Não há muito mais a dizer sobre Paul Mauriat. Ele que, sem dúvida, marcou a música instrumental, tornou-se o rearranjador, ou mesmo o arranjador preferido de muitos artistas, pelo seu gosto e pela sua aptidão musicais. Ora, ontem ficamos em 1972, ele com a sua orquestra. Hoje é precisamente de 1972 que vamos partir nesta emissão do Nota 7, a segunda e última dedicada a Paul Mauriat. Ora, o tema primeiro que vamos escutar dá pelo nome de Last Summer Day e é uma música que dá assim para nos mantermos com o astral em cima. Logo depois vamos ficar com Aerosong, uma música do álbum Bienvenido. Este Aerosong data de 1980 e do mesmo álbum vamos extrair o tema Quem Será, uma música mais calma, mas que até não deixa de ser agradável, nunca, de forma alguma. É uma música extremamente agradável e que então nos vai fazer companhia nos próximos minutos. São estes os três temas que vai poder ouvir ficando na nossa companhia. Seja muito bem-vindo a mais um Nota 7. Thank you. Vamos agora ficar com mais três melodias nesta emissão. A primeira dá pelo nome de Magnolis e faz parte do álbum Les Yeux de Emily de 1978. É um pequeno retrocesso no tempo que fazemos, porque realmente vale a pena rever este álbum. Aliás, deste Les Yeux de Emily extraímos o próprio tema Dans les Yeux d'Emily, música também, é uma faixa título, não é? Portanto, do mesmo álbum, gravado então no mesmo ano, 1978. Depois vamos até ao ano de 1988, numa altura em que Paul Mauriat fazia uma retrospectiva. Já eram muitos anos, afinal, ele fundou a sua própria orquestra, com apenas 17 anos, isto em 1942. Já eram, portanto, mais de 40 anos, eram 46 anos à frente daquela orquestra. Ora, deste retrospectiva tiramos o tema Aquarius, um tema que também não lhe deverá ser totalmente estranho. Estes temas, alguns deles já foram utilizados mesmo em reclames, em bandas sonoras, em fundos musicais, porque de facto permite-se, estas músicas de Paul Mauriat permitem precisamente dar asa a isto, dar asa a este tipo de utilização. Creio, aliás, que é mesmo o fundamental, porque não há muita saída para a música instrumental no mercado musical. Mas é que no Nota 7 aquilo que nós fazemos é precisamente isso, dar voz aos instrumentos. E então, ficamos com este terceiro tema do álbum Retrospective de 1988, o tema Aquarius. Daqui a pouco vou voltar para as despedidas, o término da nossa emissão, do nosso Nota 7. Vamos à música. chegamos então ao final de mais um Nota 7 e aos 60 minutos que dedicamos a Paul Mauriat, este grande maestro francês. Ora, ficaram aqui em registro as mais diversas músicas das mais diversas épocas e estilos, desde 1957 até 1996, é onde vamos acabar. Já sabemos que Paul Mauriat viveu durante mais 10 anos e que só se retirou da vida artística em absoluto já no ano de 2006, o ano então do seu falecimento. O último espetáculo que deu foi em 1999, em Osaka, no Japão. Vamos ficar com três temas para fechar a emissão de hoje. O primeiro dá pelo nome de Alyssa Schindler. Era tirado do álbum Soundtracks, de 1996. Aliás, aqui retiramos os últimos dois temas, os últimos três temas do nosso programa. O outro chama-se Everything I Do To Do It For You, uma música que ficou bastante conhecida por Bryan Adams e que foi mais tarde rearranjada para um instrumental por Paul Mauriat. Por fim, vamos ficar com Eurostar, uma música que também deverá ser conhecida de alguns de vós e que vai então fechar a emissão de hoje do Nota 7. É então o tempo que dedicamos ao grande Paul Mauriat. Estaremos de volta na próxima semana. Estaremos então de volta no Nota 7 para mais 30 minutos de música instrumental. Vamos trazer aqui os mais variados sons e ritmos na próxima semana. Vamos ter música variada e talvez voltemos ainda, quase de certeza que vamos voltar, nem que seja uma passagem apenas ao acordeão, o instrumento que iniciou, ou foi o primeiro instrumento que abordamos aqui no nosso programa. Vamos então ficar com estas três músicas. Eu volto para a semana. Fique bem e até de hoje a 7 dias. Thank you. Música.